Dentro para 150. Qual foi o senhor todo? Terra Victor 366. Boa noite, eu chamei 6258, acione a identificação. Já é possível, Serra Vista 366, desça para 2500 pés, Senegal no 014. 10014, Serra Vista 366, desça para 6258, autorizar procedimento aeronave, pistão no zero, reporte na final. Autorizando aeronave, para na final, 6258. O lavador está passando o Oscar Hotel Kilo, boa noite, informação Bravo, transporte 3. Boa noite, Papa Oscar Hotel Kilo, acione a identificação, autorizado o voo direto, posição Sierra Victor 366, QNH 1014, desce inicialmente para 4 mil pés. Vai descer para o 4 mil, é negativo RNAV, tem outra posição para Oscar Hotel Kilo? Se deseja efetuar o procedimento VORD6 pistão no zero ou NDB Zulu pistão no zero? Esse é o VOR, VOR, pistão no zero. Oi, por hoje, Taza, o Oscar até o quilo. Vai voar em Taza, obrigado, Oscar até o quilo. 070, está autorizado decolar, dá um zero. O vento é 070 graus, 09 nós. Chame a 258, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 198, bom, 62, foi bom. Torre Salvador, boa noite, chame a 628, Serra Vista 372. Chame a 628, boa noite, aguarde a pista livre, ajuste no 014. Aguardo, no 014, 258. Autorizado o pouso na 10, vento é 070 graus, 07 nós. Livre pouso, pista no 0, 258. Gol no 170, decolado aos 47, chame o controle, 20, decimal 8. 208, gol no 70. Gol 970, contato radar sobre a via saída Puca para o nível 370. 370, via, gol Dois coisas no solo 49. Chame o solo 21 decimal 1. 1, 2, 1, 1, 2, 5, 0. Afirmou. Boa noite, gol no 9, 1, 0, 9, 8, 1, 0, 9, 0, 0. Boa noite, gol no 0, 9, 8. Autorizado, alinhar e manter 1, 0. Alinhar e manter 1, 0, 0, 9, 8. Gol 098 autorizado a decolar. O vento é 060 graus, 07 norte. Ali decola 0, com 098. Boa noite, TAN 3398, autorizado voar direto Serra Vita 369, QNH 1014, desça para 4 mil pés. Serra Vita 3394, seu quilo desça para 2 mil pés, autorizado o procedimento VRDMEP da 1-0, reporte na final. Vai descer para 2 mil, autorizado o VRDMEP da 1-0, vai reportar final, aspira até o quilo. Voo 1970, chama o centro, Recife, em 126.85, alterne 125.45. 2.85.25.45. Bono 098, contato radar, suba via saída Buca para o nível 370. 4062, acione a identificação de sua via chegada a Mari para o nível 050, QNH1 no 014. Nível 050, via Mari, 1014, ajuste para 0628. Uno 098, chama centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Ok, Uno 098, 126, 85, 2545, confere? Confere, Uno 098, bom voo. Obrigado, Caramba. Amém. Na aeronave? Livre desvio, está 3398, quando possível, reassuma a navegação para outro servidor 369. Estabilizado, final de ORDME, pista 10, Papa Tango, Oscar Hotel Kilo. Hotel Kilo, ocupa essa aproximação VOR e chama Torre Salvador em 18, decimal 9. Torre Salvador, 18, 9, 5, Oscar Hotel Kilo, boa. Torre Salvador, Papa Tango, Oscar Hotel Kilo, boa noite. Oscar Hotel Kilo, boa noite, o senhor está transportando enfermo? Afirmo, Oscar Hotel Kilo. Vai pousar na 17 ou na 10? Segundo. Pode confirmar o vento para o Oscar Hotel Kilo? O vento é 80 graus com 5 nós. Vai pousar na 10, Oscar Hotel Kilo. Pouso autorizado na 10 então, Oscar Hotel Kilo. Vento 80 graus, 5 nós. Pouso autorizado, Oscar Hotel Kilo. 28, livre final Renave da 10. Para 2500 pés, último em Salvador 104, chance de abrigar. Bloqueado, entendeu? Custa livre a Renave 310, reportada estabilizada na 3398. Positivo. Para 2500, só gestão de 14. Poderia tomar a proa direta do Oceano de 366 da presente? 6 horas direto 366. 3 horas direto 366, 38, 3398. 4062, efetuando desvios. Firmativo, senhor. Agora na prova de tato. Sul 4062, redução de velocidade 2209. 220, está reduzindo a Sul 4062. Espaço 462, vou para o Serra Vitor 368, autorizada para 2503, último em Salvador, 904. Agora vou então direto 368, confere o azul 4062? Correto. Vitor 366, estabilizado, tá 3398. 3398, compete a aproximação em nave, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 395, graças, senhor, boa noite, né, 3398. Salvador, boa noite, o TAN 3398, Serra Vitor 372, baixado e travado, visual, pistão zero. TAN 3398, boa. Está autorizado o pouso, não, no zero, vento é 080 graus, 099. Tendo brief pouso, pistão no zero, o TAN 3398. Indicação desse mantém 050 chegando mais. Zero 4062 estabilizado? Ativo. Aproximação Renan, deixe meu também salvador 18995. 050. Zero 062, Ed, continue na final, dá um no zero, ajuste um no zero no 4. O seu número 2 pro pouso, segue um R2 da TAM. Reduzido. Salvador, é o voo 970, boa noite, boa noite, transformação. Tráfico. 970, sua identificação, desse motão 060, chegada Mari. 5060, na chegada Mari, voo 970. No solo, uso no ano, chame o solo 21, décima 1. 21, 3. Ato 062, pouso autorizado no ano 0, vento é 090 graus, 62 é nóis. Civi pouso azul, 4062, no ano 0. 152, quer dizer a direita que ele está provocando? Está livre.